com 1.16 no altímetro da Morro. Em direito, a espera 18.95, 1.16 também é continuado aliado. Código ciente, o número 2 para a Copa, aguardando. Alô, no 807. Alô, no 807, Juliette 04, é o portão. Juliette 04, no 807. Frequência livre, sem tráfego a reportar. Frequência livre, bom voo. Papá, passamos aeronave para pouso 907. Foi, alto, voo no 649.090, pronto. Autorizado 340 para Guarulhos, via Brasil 44, decola da 1-0, curva direita posta, saída Delta, transição Leda, direto Build. 208, controle, 553, transponder, 131, 55. Estacionamento correto, chama para pushback, estacionamento. Lula Romeu Oscar, pronto para cópia. Autorizado morro, no meu pé, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0153, coteja. Na pista 17, vento 190 graus, 139. Nós. Roger, 6 on board, 3 hours, taxi via Indian Alpha, holding short call tower 118, decimal 905, have a good flight. Estabilizou no ILS 5446. Gente passando Duna, completa ILS pista 10, torre 118.95. 118.95, 5446, bom dia. Bom dia. Tanto 3297, reduzindo 180 nós, desça para 2000, completa chegada a Ponfre a partir de Pelo, livre ILS. ILS a partir de Pelo, reduzindo até 3297, desça para 2000. Controle, gol 649. Está travado QNH 10 no meio. 10 no meio, reportar abaixo travado. Quanto meia? Taxway Alpha and call for main apron. Zero nine. Going down to 0 knots, let's get 5739. Princípio da Eula da Bridge. Gente, é princípio da Eula da Bridge, grato. Não, mantendo a posição, Kilo Romeo Oscar. Passou externo baixado e travado, 5446. Trip 5446, de pouso cabeceira 10, vento 180 graus, 109. Sim, 5446. Guarda. águas ali. Alpha Victor, turn left into main apron, then via India and Alpha, holding short call tower at 118 decimal 905. Condor 076, descend and maintain 3,000 feet, altimeter of 1016. Condor 076, descend altitude 3,000 feet, altimeter of 1016, and confirm unrestricted descent altitude 3,000 feet. I did not hear, please could you say again? Condor 076, and do we have to be payload flight level 40 or above? You are clear of the low limit at both position. You clear descend to 3,000 feet by present position. Condor 076, we descend now altitude 3,000 feet. Seguir 207, 2 minutos do externo. Complete LF, torre 118.95. 18.95, tá 3,297. Sim, 6327. Azul 4113, pronto para cópia? 4113, pronto para cópia. Autorizado Campinas, nível 360, via Terra Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola down no zero, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5547, proteja. 4113 Azul, paciente, autorizado Campinas, nível 360, saída da El, Leda Bridge, após a Terra Zulu 16. A decolagem dela 10, após curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5547. Protegimento correto, chama para pushback de acionamento. Cliente chama quando pronto para o posto de acionamento, azul 4113. Fala, Salvador, TAN 3155, pushback acionamento, posição 3. Autorizado no 612, chama para o táxi 3155. Autorizado 3155. X-Way Alpha, Romeo Alpha Vitor, maintain position. Gente, Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais, corredor Vera Cruz. Trip 5446 no solo 40, chame só na sequência 1, 2, 1, 19. 2, 19, Matheus. Oi, Lima, Quilo Bravo, eu tô ciente das suas condições. A senhora vai manter a posição e vai aguardar. Por quê? A senhora ocupa o vestido da saída Conde e cruza o eixo. Eu estou guardando a autorização do controle para sua decolagem. Eu tenho uma aeronave na 10, de maior performance, que vai cumprir o perfil da saída PUCA e vai decolar primeiro que a senhora. Mantenha-me isso que eu te aguardo. Deitado, sim. Puta 3,2,7. Então, 3,2,7, linha de pouso, pistola 0, vento 1,80 graus, 1,1 a mais. Linha de pouso 1,0, tá 3,2,7. Condor 076, we call you on localizer and we request to descend altitude 2,000 feet. And negative, maintain 3,000. The heavy traffic at the visual condition at your heading now 1 o'clock, 7 miles outbound track maintaining 1,600 feet by the shore. Roger, we maintain 3,000 feet, Condor 076. Após o ITAP. Roger, that descend 4,000 feet, altimeter 1017. Standing 5, 4,000 feet, 1017, 5729. Voo no 649, passa 180, chame centro, frequência 133, decimal 25. 3325, obrigado. Chame só na frequência 121, decimal 9. Direito 19, tá 3217. Salvador. 6327. Temos o POV de 103, 103, autonomia 03 horas e 2 minutos, alterna Salvador. Solicite instruções para táxi. 103 a bordo, altímetro 10 no 7, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, sinal 95, bom voo. Táxi autorizado via Índia Alfa, chamará a torre no 18895, no ponto de espera. 6327, obrigado. Paulo, tá 3297, livrando a sua escuta. Tá 3217, táxi via Alfa, reporte restante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, tá 3217. Lima, Kilo Bravo, tem livre decolagem da pistola 7. 017, reducing now 170, proceed bom survival. Proceed bom survival, reducing 170, 1017, 3,579. Canal 076, that service on the localizer. Roger that, complete the last final left road in the tower 118.95. Canal 076, we complete the ILS. 5-8 and 118.95. Bye. Salvador, departure leader X-ray Alpha, Roma Alpha Victor, 1500, Puka departure. Roger, ready to contact Puka departure X-ray Alpha, Romeo Alpha Victor, climb and maintain level 410. Climb and maintain level 410, Roma Alpha Victor. 120.8. 5729 and proceeding both cleared for a left approach. Maintain 3000. You fly over a VFR aircraft at 1500 feet by the shore. Roger, clear to join, localize runway 10, descending via Bonf Webjet 5729. Papa Tango, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, contato radar na decolagem, saída Conde, tudo mantém nível 1 no 0, vigilante. Bravo. Webjet 5729, clear 2000 feet, callback established. Descending 2000, call established, 5729. Condor 076 on format final. 231-55, Alterna Galeão, 4 horas de autonomia, 188 a bordo. 10, wind 180 degrees, 10 knots. Condor 076, clear to land, runway 10. 11895.0, obrigado, 3165. Torre, boa tarde, Oceania 6327, no ponto de espera da 10, visual aí com o tráfego na terra. Oceania 6327, após o pouso do meio, autorizado a alinhar e mantém a pista na terra. Após o pouso, alinhe e mantém, 6327. Oceania 6327, considere e mantenha no ponto de espera, já temos outra aeronave na final da 10. Ok, 6327, mantém no ponto de espera. 45, alternamos Recife. Frente 67 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi em frente, chama para ingresso, parte principal. Em frente, chama para ingresso, principal, 5627. Alô, Sérgio. 2-1, no bordo, 2-1. 3-2-1, aguarde para o pushback. Andy, contact tower 118.95, Webjet 5729. 18.95, Webjet 5729, thank you, Sue. Tower 076, ground at 48, turn your right, contact the ground at frequency 121.19. Tower 076, turn around 48, and to the right, 121.19. Salvador Tower, good afternoon, Webjet 5729 on final runway 10, gear down, lock it. Yeah, the 5729, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 11 knots. QNH 1017. 1017, clear to land runway 10, Webjet 5729. For Juliet. 1076 via Alpha, and call you back via Juliet. 26.85, have a nice trip. 26.85, thank you, good day, Roman Airport. Day 2. Controle, boa, é o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar. No corredor a chefe, voa no meu pé. Autorize direto o voo Romeo Pérez? Direto o voo Romeo autorizado. Romeo Oscar, obrigado. Controle, Kilo Romeo Alfa, a gente está de volta. Torre 118, decimal 95, Índia, no Romeo Alfa. 118, decimal 95, Kilo Romeo Alfa. Voo com bug da web na final? Clube Sol, aeronave na final. Posso posto da mesma autoridade alinhar e manter pichão a zero. Aposto, posto. Anima até. Torre Salvador, Papa Romântica da Vibra Alfa, toda a rotatória de volta. Ismiris, da 17, vento 180 graus, 12 nós, QNH 10, 17. Reporta na crise. Nós estamos com três aeronaves no ponto de espera. Para não congestionar, vai aguardar mais um pouco e vamos ingressar mais uma aeronave no pátio. Afião para o 6321. Estamos com três aeronaves no ponto de espera. Para não congestionar a fila do ponto de espera, vai esperar mais um pouco para o pushback. Enquanto isso, vamos ingressar mais uma aeronave no pátio. Cada 076, approaching Juliet. 076, taxi by Juliet, gate 11. Tunnel 076, via Juliet, gate 11. Confirme, então faz. Essa lima tá ainda no corredor forte aqui, na vertical já lá. Aí esse ponto aqui no setor, mantendo 500 pés. Chama o controle na frequência 120 desse K8, Lima Delta Lima. O Lima Delta Lima tá na regressa, ele tá entre buraquinho e já lá. Mantém o controle ou fica com o nosso coordenador? O seu vai voltar ou vai permanecer na posição? Tô no regresso. Estão mantendo a escuta, Lima Delta Lima. Gente, mantendo sempre a escuta da senhora. Lima Delta Lima. Web 5729, underground at 51, contact ground frequency 121.9. 21.9, Webjet 5729, thank you. Oceané 6327, nível de decolagem, sistema 0, vento 190 graus, 139. Autorizado decolagem, 6327. Call before Juliet 5729. Ali mantém pistão a zero. Ali mantém, 3 1 6327, decolou 53, chame controle na frequência 120.8. 208-62-6327, obrigado, um bom domingo a todos. Jet 5729, taxi via Juliet Gate number 6. Via Juliet Gate number 6, 5729. India 90B Alpha, faça a espera, setor e aguarde. Vai fazer espera no setor aguardando, India 90B Alpha. Papa Romeo, India 90B Alpha, faça a espera com curvas pela esquerda e aguarde instruções. Assim, está iniciando curva esquerda, aguardando instruções, India 90B Alpha. No meia, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5562, proteja. Está destravado. Guardando testaria, vírgula 1075. Guardando, 075. Da 10, curva direita, 120.8, 418. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Autorizado Manati, 1.010, corredor axé, decola da 1.07, curva direita, controle 120.8, aciona o padrão 0125, Mike Eco Delta. A bordo, controle 120.8, para acionamento torre 1895, bom voo. Feedback acionamento, o azul número 4113 no portão 9. 4113, aguarde, eu passo para pushback no setor. Obrigado, Padrão. 1075, tem livre pouso, pista 90, vento 180 graus, 1 nome. São 3155, decolou 855, chame controle na frequência 120.8. 308, bom dia, obrigado. 3155. 3155, controle direto da EL, contato no radar visual. Muito obrigado, direita da EL. 180 graus, 109. Ok, após terminar o 360, prossegue sinal do 17 aguardando sua autorização. Indiana General. Esquilo, meu antes, prossiga visual no meu dia para morro, frequência livre. Trip 5627, alinho, mantém, pista 10. Alinho, mantém, 5627. 2-1, POB 117, autonomia. 6 horas, alternando Goiânia. 7-1-1-7 a bordo, altímetro no 0-1-7, táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponte espera torre 1-1-8-6, corrigindo 1-8-9, sim. Bom voo. Pátio, Índia, Alfa, ponte espera. Confirme sua posição, Lima, Delta Lima. Ah, na vertical de buraquinho aqui, como do mangue. Na próxima portão, Código de Ônibus. Gente, Lima, Delta Lima. Comandante, boa tarde, boa noite, 075. Boa tarde, no 075, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente. Só atenção, o helicóptero está no setor norte, não irá interferir na sua decolagem. Retaguarda, autorizado pushback solamente, chama para o táxi. Gente, após o chamar na retaguarda, livre pushback solamente. confirma só para Lima Delta Lima, por favor, o vento. Lima Delta Lima, vento a 180 graus, 129. Grato. De novembro, Alfa, tem livre pouso, pistão na 7, vento 180 graus, 122. Livre pouso no 7, de novembro, Alfa. Decolagem 58, sendo controle na frequência 120. 208, 5627, obrigado. Senhorita está autorizada a 090. Controle Salvador, boa tarde, 35627. 5627, controle sai da PUCA, vigilância. 5627. TAM 3155, controle vetoração radar para espaçamento de tráfego. Esquerda para o A1 no 65. Esquerda, O no 65, TAM 3155. Firmo. Leos da presente. Direto Leos, TAM 3737. Índia 9000 Alfa, no solo a 1000, autorizado backtrack, reporte pista livre. Para o táxi azul 4113, a bordo 120, autonomia 3 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Torre 1185, bom voo. Índia Alfa, ciente, torre 1185, ajuste no 017. Dia novembro Alfa, estacionar a frequência livre. Reassuma a navegação, voa Leda. Leda, 3155. Trolho hoje na 6327. 6327. Final, nível final 1, 9, 0. Ok, passa 160, chama centro 1-3325 e faça a coordenação do nível com o centro. 6321, decolou 02, chama o controle na frequência 1-2-0-10-8. 20.8, informa que avistamento de pássaro cruzou a nossa frente na corrida de decolagem, por poucos metros não foi atingido a aeronave. Cruzou da direita para a esquerda, um passo aparentemente um quero-quero. Sim, então você não é metendo. Foi pro lado, ficou do lado esquerdo da pista agora. Salvador, boa tarde. O 2231 da Passadeira mantém o 190. O 2223-2231 passarido, sem identificação, desce 2000 pés, chegada a Mari, 2231. Gente, Miguel desce para 2000 na Mari, 2231. Controle, o Sané 6321. 6321, no boa, contato radar, saída Arbor, vigilância. 6321. 1-3, está autorizado.